se vocês, foda-se de ordem. A filha negra não se sinta parabéns. Foda-se vocês, foda-se suas leis. A mata do mercado, foda. Foda-se vocês, foda-se suas leis. Eu quero que se foda, depois eu quero. É nossa mão, emicida. O rap ainda é o dedo na ferida. Condomínios, as caras, mananciais. Amando de quem? Fala de Deus e age como Satanás. Uma lei, quem pode menos, chora mais. Corre do gás, luta, morre. Enquanto o sangue escorre, é nosso sangue nobre. Que a pele cobre, tamo no corre. Dias melhores, sem lobby. Ei, pequenina, não chore. TV cancerígena, aplaude. Prédio em cemitério. Auschwitz ou gueto, índio ou preto, mesmo jeito, extermine ou reportagem de um tempo mal, tipo Pliny ou Alphaville foi invasão, extermine ou eu grito como fuzis, fuzis pro Brasil, que vem de baixo igual Machado de Assis. Ainda vivemos como nossos pais, eles. Aê, levanta seu dedo do meio e me diz: foda-se vocês! A fúria negra ressuscitou outra vez. Foda-se vocês, foda-se suas leis. Anota meu recado, foda-se. Foda-se vocês, foda-se suas leis. Eu quero que se foda, depois eu quero. Em nossa mão, emicida. O rap ainda é o medo da ferida. É só um pensamento, morte no orçamento. Nosso sofrimento, morte e lamento. Forte esquecimento de gente em nosso tempo vista como lixo. Soterrado no desabamento em favela. Disse Marighella, elo contra porcos e castelo. O povo tem que cobrar com os parabelos, porque a justiça deles só vai em cima de quem usa chinelo. É vítima, agressão de farda é legítima. Barracos no chão enquanto chove. Meus heróis também morreram de overdose, de violência, sob coturno de quem dita a decência. Homens de farda são maus, era do caos. Como House, engadilho e plau. Carniceiros ganham prêmio na terra onde bebê respira gás da cribotiza. Foda-se vocês, foda-se suas leis. A fúria negra ressuscitou pra vez. Foda-se vocês, foda-se suas leis. Anota meu recado, foda. Foda-se vocês, foda-se suas leis. Eu quero que se foda, depois eu quero. Em nossa mão, emicida. O rap ainda é o dedo na vida. DJ Niak. Foda-se, quem morrer dessa porra de crack.